Agora, 3:36, estou recebendo aqui nos nossos estúdios Fábio Vargas, Fábio Aristimunho Vargas. O Fábio é professor de Direito na Unifós, também na Unila, e também escritor aqui em Foz do Iguaçu. O Fábio vai estar lançando um livro agora no próximo final de semana. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, muito boa tarde aos ouvintes. Fábio, eu estava lendo aqui, estava dando uma olhada a respeito de você, e assim achei aqui uma degustação que a editora Musa, editora do seu livro, ofereceu para quem tem interesse aí pela sua obra. E achei aqui uma degustação de um dos poemas que fala, que é a respeito desse seu livro, que é o Babel da Bicharada. Mas antes, eu queria falar a respeito do livro em geral, né? Porque sei que o seu foco não é só poesia para crianças, né? Queria que você falasse um pouquinho, Fábio, do seu trabalho. Eu já publiquei alguns outros livros de poesia. Tem um livro de 2005 chamado Medianeira, que foi relançado no México com o título de Medianeira, um livro bilíngue. Foi meu primeiro livro de poesia. Depois o segundo foi um livro em formato de cheque, que se chama Pré-Datados. E esse é meu terceiro livro de poesia. E esses outros, sabe, quais os temas desses outros livros? Eles me chamou a atenção, esse do Pré-Datado. Pois é, cada livro tem uma amostra da minha verve literária, das minhas inquietações. Enquanto o primeiro livro é um livro muito seco, um livro que busca mais objetividade, até o nome Medianeira é bastante expressivo, porque eu segui a linha do Drummond e do João Cabral de Melo Neto. Drummond, que pegou o nome de uma cidade do interior de Minas, que é Brejo das Almas, para dar o nome ao seu primeiro livro. João Cabral de Melo Neto fez a mesma coisa. Pegou Pedra do Sono, uma cidade do interior de Pernambuco. E eu peguei uma cidade do interior do Paraná, Medianeira, para dar o nome ao meu primeiro livro. O que que tem, o que você explora nesse primeiro livro? Muito pouco da minha biografia. Falo, quase não uso a primeira pessoa, é um livro mais seco, mais contundente. O segundo livro, Pré-Datados, já tem, é um pouco mais lírico, um pouco intermediário. E o terceiro livro agora, que eu estou lançando, O Show dos Bichos, que é de poesia infantil, ele é extremamente lírico, imaginativo, faz alusões a fantasias infantis. São três vozes diferentes, três livros completamente diferentes. Dá pra gente ver totalmente diferente. Como é que você se aventurou por isso, pela literatura infantil? Porque você fazer poesia para criança, né, ao mesmo tempo que não soa assim tão banal, mas que fique com um linguajar que a criança possa entender e se lembrar depois, né, o que ela está lendo, acho que imagino que não deve ser muito fácil. São três obras bem, bem distintas, né? Pois é, a minha musa inspiradora para esse livro foi a minha filha, Ana Júlia, de 3 anos, que inclusive até queria trazê-la aqui conosco, porque ela conhece alguns poemas de cor, ela sabe declamá-los, só que ela dormiu, essa hora do soninho dela. Ah, sim, com certeza. Mas ela é fã do livro e eu sou fã dela. Ela que me inspirou, porque quando ela tinha por volta de 1 ano, ela estava muito interessada em animais, e eu notei que com 1 ano e pouco ela já era completamente imersa nesse mundo tecnológico. Assim, tablet, smartphone, notebook, tudo faz parte do universo dela. Pois é, inclusive, Fábio, eu estava vendo aqui, lendo esse o Babel da Bicharada, vi que você usou vários termos. Nós começamos a ter acesso a esses termos depois de adulto. As crianças já têm privilégio de entrar por esse mundo, já como você falou, hoje o brinquedo que se dá para criança, para distrair criança, é tablet, celulares, né? Então, videogames de alta tecnologia. Então, e as crianças já têm mais essa intimidade com coisas que nós só viemos a ter intimidade depois de adulto. Então, você teve essa liberdade de usar termos como... até vou adiantar aqui, até para aguçar a curiosidade para o pessoal, para o seu livro. Você usa termos como e-mail, microblog, memorando, banda larga, livre acesso, marketing viral, mouse, spam, e tudo isso nesse poema, no primeiro poema, que é o Babel da Bicharada. A criança realmente entende do que você pode escrever dessa forma, que a criança vai saber o que ela tá, e de forma lúdica, né, como você mesmo colocou. Realmente, a criança já nasce imersa nesse universo. E uma preocupação da poesia contemporânea, pelo menos da crítica, é que a poesia contemporânea não tem feito essa imersão na tecnologia, nesse impacto que as telecomunicações têm sofrido com a tecnologia. Então, era uma questão que estava à parte da literatura. Então, quando eu produzi esse livro, eu fiz de maneira objetivo, eu quis realmente trazer esses sistemas tecnológicos que já fazem parte do mundo infantil, fazem parte do mundo da minha filha, e como ela estava muito interessada em animais, em conhecer os animais, eu falei, por que não casar uma coisa com a outra? Por que não falar de animais e tecnologia e vice-versa, de uma maneira que ela entenda, de uma maneira lúdica, que possa apresentar à criança? E até o subtítulo do livro é poesia, é Show dos Bichos, Poesia Antenada para Crianças. Já só a palavra antenada aí já, uhum. já dá para ver que você usa esse linguajar diferente. Né? É Poesia Antenada para Crianças, idem. Né? O que significa? O que você quis dizer com isso? Então, justamente, poesia antenada e crianças antenadas. Crianças que estão nesse mundo tecnológico, que estão de acordo com o passo a passo da evolução técnica e das comunicações. E isso, essa é uma preocupação que perpassa todo o livro, né? O primeiro poema tem isso mais explícito, mas em todos eles tem o linguajar, o vocabulário, tem o poema da barata que crianças menores gostam, que fala de chapinha, fala de... A barata de... antenada? A barata antenada. Exato. Como é que é isso? Dá para dar uma pincelada rápida? Está lá claro. no 28. Olha, já estou sabendo as páginas do seu livro. É um poema, na verdade, é um como se diz? É uma imersão naquela tradição da barata. A barata diz que gosta. Aham, né? da caixa de sapatinho, isso. Lacinho no cabelo e justamente. Tal. Né? Que criança também que não lembra, né? desse pequeno poema. Eu vou ler, então, uma estrofe, que é como se fosse uma paródia desse conto tradicional. A barata diz que nunca faz escova baratinha. É mentira da barata, seu cabelo é de chapinha. Ha, ha, ha, ho, fique correndo a joaninha. Então, eu procuro fazer essa conexão com a tradição literária, trazendo para a contemporaneidade questões que as crianças já conhecem. Porque muito já se falou também, abrindo um parêntese, Fábio, a respeito dos termos e linguajar que se usa nas histórias que nós ouvimos desde criança e que as crianças ouvem hoje. Então, se leva hoje para o lado politicamente correto, então alguns termos não se pode usar porque pode influenciar a criança negativamente. Eu assim, muito particularmente, não entendo assim, porque nós vivemos essas histórias, acompanhamos e creio que não influenciou, não nos influenciou negativamente. Então, eu vejo assim, que muitas vezes... perde-se a essência do que o escritor quis colocar, principalmente no caso do Monteiro Lobato, que já foi amplamente comentado a respeito disso. A intenção dele não foi colocar como racismo, nem como... Sexismo. Exatamente, exatamente. No caso aí dos seus poemas, as crianças podem se passearem livremente por esses trechos que não vão também. Daqui a alguns anos, elas podem ler para os seus filhos, que não vai dizer que você usava chapinha no cabelo porque você tinha o cabelo sarará, alguma coisa assim, não é? Realmente. Enfim, cada época tem as suas particularidades e não é possível ocultá-las, né? Por mais que tenha essa preocupação do politicamente correto, é preciso também transparecer a realidade. Cabe aos pais dar orientação, cabe aos pais fazer a triagem do que se deve ou não, os valores. Mas, enfim, cada época tem os seus. Monteiro Lobato, quando tinha um certo tratamento que hoje, à vista de hoje, é considerado racista, sexista, aristocrático, oligárquico. Isso o será a partir da nossa visão. É preciso sempre contextualizar. Caberia uma nota de rodapé, um livro do Monteiro Lobato, né? Então, cada época tem as suas preocupações. Então, nós não podemos também criar um método para dos nossos valores e aplicar todo o passado. Não tem como, é impossível. Qual é a faixa etária que você pretende alcançar com esse livro, Paulo? Eu vejo que a faixa etária que contempla o livro é bem ampla. Vai de crianças muito pequenas até crianças maiores. Minhas sobrinhas de 12, 13, agora elas estão com seus 15 anos, já adoravam os livros, já adoravam os poemas quando eu vinha compondo. Então, tem alguns poemas que eu vejo que fazem sucesso com algumas idades. Né? Por exemplo, esse da Barata faz mais com crianças pequenas. Tem um game over também, que eu imagino que deve atender um público, uma faixa etária um pouquinho mais alta. E de meninos, em especial. Meninos que dá se identificam com Star Wars. Dá uma pinceladinha pra gente no game over? Claro. Lá na página 32, pra te ajudar na página 32 a respeito. Pelo menos uma estrofe pra gente aguçar a curiosidade. Game over. Valentão pratica bullying, CDF agora é nerd. Enquanto isso, a língua perde ou tem rounds a ganhar? Desde o tempo em que Star Wars era a guerra nas estrelas, as palavras como as belas têm glamour de se trocar. É interessante também, né? E é como nós já falamos, você pode usar esses termos livremente porque as crianças vão entender o que você quer dizer. Justamente. Né, podia não ser esse linguajar, podia não ser parte da nossa infância, da nossa juventude, ou só muito recentemente entraram no nosso vocabulário. Mas como eu disse, as crianças já nascem com isso. Já nascem com internet na veia, com tecnologia, né? Então não dá para ignorar esse tipo de questões. Faz parte da infância atual. Outra coisa, um outro destaque que eu vi aqui, que eu até queria abordar com vocês, você fez questão de frisar na apresentação, é que é um livro voltado para leitores pequenos, e você fez questão de frisar a diferença entre leitores pequenos e pequenos leitores. Na verdade, até uma introdução também que a editora, né, fez, porque achei muito interessante isso, né, de leitores pequenos e pequenos leitores. Né? Dá para você falar um pouquinho, Fábio? Pequenos leitores seriam leitores que leem pouco, né? E aos poucos. Já leitores pequenos são os leitorinhos, são os leitores de tamanho diminuto e que não necessariamente leem pouco. Eles merecem ter a sua curiosidade atiçada, porque uma criança que tenha curiosidade instigada pelos pais e que seja motivada, lê bastante, se interessa bastante. Mesmo em tempos de tecnologia avançada, mesmo em tempos de videogame, tablet, computador, mesmo em internet, mesmo em tempos de tanto avanço, a criança ainda, você ainda consegue se incutir esse gosto nas crianças? Consegue-se e mais, a leitura instiga muito mais a imaginação. Enquanto o DVD, o videogame já dão a imagem pronta, o som, enfim, é um pacote pronto que chega para a criança, a leitura instiga a imaginação, a leitura traz múltiplas interpretações. Eu vejo a minha leitura ideal, a minha filha, né? Ela conhece os poemas e ela vai degustando aos pouquinhos, né? Conforme ela aprende, ela vai vendo, assim, ela ouve, mas ela não sabe o sentido da palavra. Mas quando ela descobre o sentido, ela fica maravilhada. Eu olho nos olhos dela um clarão de beleza, né? Por exemplo, hoje a gente estava assistindo a um desenho e apareceu um ornitorrinco. Ela conhecia um poema que fala do ornitorrinco, mas ela não sabia o que, que era um ornitorrinco. Aí no desenho apareceu o ornitorrinco e ela ficou fascinada. Olha, papai, ornitorrinco. E é mais fácil essa interação, Fábio, entre os pais e os filhos com um livro na mão do que um videogame ou algum outro veículo de tecnologia? A leitura dos pais deve ser incentivada. Uma forma de interação, pai e filho, fazer a leitura diária, a interpretação. Crianças gostam de repetição. Para o adulto é maçante, mas isso, a repetição faz parte do esforço pedagógico, do esforço cognitivo da criança, faz parte, os pais têm que ter essa noção. Então, ler várias vezes o mesmo texto, parar, explicar, um gibi que seja, ajuda bastante na forma de ampliação do conhecimento da criança. É parte do esforço pedagógico que os pais têm que ter para si. Eu sou assim, amante de leitura, sempre li muito desde muito pequena e incuti isso aos meus filhos também. Desde pequenos, já as primeiras foram alfabetizados com revistas de informação, mesmo gibis da Turma da Mônica, que, né, nos áureos tempos ainda de Maurício de Souza, tinha aquelas histórias bem lúdicas, né, interessantes. Então, eu acho que isso vem de casa, vem dos pais, né, Paulo? Incutir esse gosto nos filhos para que depois não sejam assim, pessoas que fiquem ali, né, só bitoladas naquela coisa de computador, que é saudável também, mas não pode ser restrito a isso, né? Com certeza. E a leitura, então, eu faço questão sempre de dar livros de presente. Faço a minha parte. Às vezes a criança pode não gostar no primeiro momento, mas é a minha parte dar um livro e sempre que puder enxergar a leitura de alguma maneira. O melhor presente que eu posso dar para minha filha é um livro. E esse aqui é o melhor presente que eu posso dar para ela, porque justamente é um livro que eu fiz para ela, pensando nela, nos interesses dela e que eu acho que vão alcançar muitas crianças por conta disso. E é um termômetro também, né? Como você falou, né? Sua grande leitora é a sua filha e é um termômetro mesmo. Se ela gostou, pai, então eu posso seguir por essa linha. Não, papai, não gostei disso, que é bom. No próximo já vou mudar, né? Pretende escrever outros nessa linha ou primeiro vai esperar o lançamento para ver como é que é a receptividade? Já tem outros livros já prontos já para editar? Eu tenho já um livro em andamento, agora esse dedicado ao meu filho recém-nascido, o Heitor, que está com 3 meses, já estou bolando poemas para ele, pensando o que eu gostaria que ele lesse, e já estou pensando assim quais seriam os interesses, mas conforme ele foi crescendo, eu vou ampliando. Mas esse é o primeiro livro. Eu tenho livros de tradução, eu tenho bastante de traduções, tradução de poesia infantil, né? Então esse trabalho eu pretendo dar continuidade também, além da poesia, a tradução de poesia. E que é bem diferente da sua profissão, que você dá aula de direito, uma coisa assim bem objetiva, né? Que não permite ali muita poesia, não permite muito fantasiar muito, uma coisa, né, que tem que ser o máximo possível, né? Você que é bacharel em direito e mestre em direito pela USP, direito internacional pela USP. Como é que você, né, partiu para essa outra vertente? Eu tenho duas vertentes de atividade, na verdade, né? O direito internacional e a teoria literária. Eu atuo nos dois campos, gosto dos dois, tento conciliá-los o mais possível. Sou professor de direito na Unifós, na UDC, na Unila, sou professor de direito internacional, na Fafig. E também sou tradutor profissional, sou escritor profissional, ganho a vida com isso. Você fez diversas, você fez, fez tradução de diversos livros, né? Uhum. Aliás, antologias poéticas, né? De latinos, de escritores latino-americanos, ibéricos também. Vale a pena a gente ressaltar isso, né, Fábio? Sou tradutor do catalão, do galego, do basco. Tenho vários livros de escritores latino-americanos. Do Federico Garcia Lorca, que traduziu o Romanceiro Gitano. Traduzi com título de Romanceiro Cigano. Isso foi em 2010. Tenho já 15 títulos de tradução publicados. É um trabalho que realmente demanda tempo, mas são duas dedicações, duas áreas que eu procuro conciliar. Realmente, direito internacional e literatura são áreas bem diferentes, mas fazem parte aí do meu campo de atividade. E ali, só para lembrar que esse poema, O Babel da Bicharada, já foi premiado, você recebeu o prêmio Cataratas de Poesia, né, 2012, 2013, por esse poema, O Babel da Bicharada, que você incluiu nesse livro, né? Que leva o nome, né? Fiquei bastante contente com o prêmio, foi o prêmio deste ano. Teve até no espetáculo de premiação, que foi nas Cataratas. Teve uma encenação de um grupo teatral, eu fiquei bastante contente em vê-lo representado. Está aí, o poema tem realmente aberto portas para a gente. Certo, então. Lançamento do Show dos Bichos, Fábio, acontece no próximo sábado, é isso, né? Sábado, às 11 horas, na Livraria Cunda. Vamos lembrar o endereço para quem não tem de cabeça? O Almirante Barroso. Exato, bom, fica ali, né? No Almirante Barroso. A gente não tem o número aqui também, mas é ali no Almirante Barroso. O pessoal já, né, já tem conhecimento. Então, sábado, a partir das 11 horas da manhã, vale a pena acompanhar, que já estive dando uma pincelada aqui, né, nos poemas, né, a respeito do livro também, e acompanhar de perto esse lançamento para poder, né, aproveitar bem essa poesia pura, né, mas de forma lúdica, e de que realmente temos certeza que as crianças vão gostar muito. Sucesso para você. Muito, Fábio, obrigado. Espero todos lá. Tá certo. Fica o convite, então, sábado, a partir das 11 horas da manhã, na Livraria Cunda, lançamento do livro Show dos Bichos, do escritor Fábio Vargas, Fábio Aristimunho Vargas. Ele que é professor de Direito na Unila e na Unifós também, e também escritor.